Mulato atrevido está me maltratando. O rebolar é novo modo de giscar. Ai, fique sossegada que não é maltrato. É um ditado novo, é jeito de dançar. Mas se o papai souber disso, se zanga. Vai lhe chamar de feio, vai lhe rebentar. Mas pro seu pai bater nesse mulato, também tem que rebolar, rebolar, rebolar. Também tem que rebolar, rebolar, rebolar. Também tem que rebolar, rebolar, rebolar. É, você está ouvindo um Jardim, um Coreto, a música e a saudade. Mande uma cartinha para nós, gente ouvinte, coloque no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13566-590, São Carlos, São Paulo. Mas nesta manhã de domingo, a pedida é música. Vamos atender, ele reside aqui em São Carlos, a Rua Episcopal. Estamos falando do Sr. Tibério Alvarez, que está conosco nesta manhã e gostaria de ouvir do cidadão samba, pianista e compositor Sinhô, com a saudosa Araci Cortes, com sua voz invejável, arranjo do Pixinguinha para o conjunto Diabos do Céu, a melodia Jura. Para ele, Sr. Tibério Alvarez, aqui de São Carlos. Ele que nasceu em Caxambu, em Minas Gerais, saudoso intérprete Ivon Cury, de diversos autores, arranjo do maestro Zacarias, Ivon Cury canta Baião das Velhas Cantigas. Agora que sou grande, danço roda no baião. De